Panorama Agrícola para 16 de novembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de sexta-feira de Lua Nova, 16 de novembro. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: para bom entendedor, meia palavra basta. Você confere no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica saudável. No Alimento e Companhia, farinha de milho com ferro contra a anemia. E você ouve também: Três Barras recebe investimentos do Santa Catarina Rural. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Comer nozes, castanhas, amêndoas protege contra doenças do coração. Porém, não exagere, os produtos são calóricos. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, nós conversamos com o secretário de Agricultura do município de Três Barras, Planalto Norte, João Matheus Barbosa. Ele é associado da AMPAR, Associação de Micro e Pequenos Agricultores de Três Barras, que está sendo beneficiada por investimentos do Santa Catarina Rural. Esses investimentos serão alocados aonde, seu João Matheus? Bom, nós temos a nossa série de Canabéia 280, quilômetro 219, aqui num ponto ao lado da BR, né? E é uma sede própria nossa, a prefeitura, né, fez a sessão de uso, hoje a associação tem uma sede própria. E os recursos do Santa Catarina Rural serão para melhorar essa casa colonial? Isso, e nós temos aí um projeto, nós trabalhamos hoje dentro dos dois programas, o PA e o PENAI, onde a gente precisa fazer um melhoramento na qualidade dos produtos, nas entregas, inclusive, e no armazenamento. Então, o que a gente está propondo hoje? Que a gente adquira fundos e expositores e uns estandes para que a gente possa fazer, então, um recebimento adequado dos agricultores, que toda semana nós fazemos a entrega. Então, o propósito é isso. Lá nesse local, nós recebemos dos agricultores toda terça-feira os produtos que nós entregamos no PA e também no PENAI. Então, esses investimentos são para fazer melhoria dentro da própria associação para o recebimento desses produtos. Quantas famílias estão ligadas à AMPAR de Três Barras? Hoje nós trabalhamos com 66 famílias, né? Então, inclusive, hoje à noite até nós temos a assinatura do estatuto da nossa cooperativa, estão fundando a cooperativa também, onde queremos agregar mais, já temos assim previsto mais umas 30 famílias, né? Mas hoje trabalhamos com 66 famílias já agregadas na associação. Senhor João Matheus Barbosa, aí em Três Barras, qual é o forte no setor agropecuário? Na verdade, o forte do município é celulose, né? É o celulose e reflorestamento, que é a parte mais ativista. Mas na parte de grãos aí, né? Quando cai para a linha da agrícola, né? A parte de grãos é o forte da área rural nossa. Bovinocultura de leite também? Bovinocultura, nós temos hoje aí em torno de 30 produtores, né? Todos eles já assim, bem implantados dentro do município. E nós temos uma área, na verdade, nossa área é pequena em termos de expansão. Mas nós trabalhamos hoje com 250, 300 propriedades rurais, né? Onde a gente dá todo o apoio, né? Técnico, né, junto com a IPAG, nós temos técnico agrícola nosso também, e dando toda a cobertura nesses projetos, aí, principalmente hoje visando a agregação de valor, porque a gente sente assim, que aquele agricultor que está lá, ele precisa dessa ajuda. Então, né, a gente trabalha direcionado nessa questão de agregação de valor. Então, por isso que a gente tem direcionado todos os investimentos para essa área, melhoria de produção, melhoria de qualidade, também a parte de comercialização dos produtos, todos os agricultores do município. Agregamos todos os agricultores nessa única associação, sabe? A fruticultura também é um bom investimento aí? Fruticultura também, inclusive nós temos dois fruticultores que fazem parte do programa do PA também aqui no município de Penai, onde a gente adquire um volume até considerável deles, né? Mas a fruticultura é uma forte fonte, né? Dentro do município também. Nós temos hoje 5 propriedades aqui trabalhando com a fruticultura e o que a gente sente um pouco da falta é de uma assistência técnica mais direcionada à fruticultura. Então, a gente tem uma certa deficiência nisso. Mas, no mais, assim, os produtores são todos eles já também já com 4 a 5 anos de produção, né? E todos dentro de uma qualidade assim, muito boa também. O senhor já sabe exatamente quanto vai receber do Santa Catarina Rural? A gente fez uma proposta, né, dentro do orçamento que a gente fez, próximo a R$50 mil. Eu não sei se foram aprovados os valores ou não. Seria, então, 50% do SC Rural e 50% seria, né, a contrapartida da associação. E as melhorias nessa Casa Colonial da Amparo em Três Barras, então, devem ocorrer ao longo de 2013? Isso, ao longo do mês de 2013. Nós já temos essa associação nossa, já funciona desde 2001, nós começamos. Hoje nós já temos, inclusive, além da associação, que é uma área física de 400 metros quadrados, já de área construída, nós temos hoje mais um pavilhão que foi construído, né, atrás com 360 metros, é onde a gente está fazendo um planejamento para trabalhar com a central de distribuição de alimentos. Então, só com a linha de agricultura familiar e artesanato. Bem, conversamos com João Matheus Barbosa, secretário de Agricultura do município de Três Barras, sobre investimentos do Santa Catarina Rural na Associação Ampar de Três Barras. Melhoria da Casa Colonial, beneficiando 66 famílias rurais. Seu João Matheus Barbosa, obrigado pelas suas informações. Para qualquer coisa, estamos à disposição, hein? O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O consumo de fubá e de outras farinhas de milho fortificados com ferro é um recurso eficaz para prevenir a anemia, conclui um trabalho de pesquisa do Departamento de Tecnologia de Alimentos e Medicamentos da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. O consumo de farinhas de milho enriquecidas com ferro e vitamina B9, o ácido fólico, obteve resposta eficiente para combater a incidência de anemia na população estudada. O produto é de fácil preparo e está presente no hábito de consumo do brasileiro, por isso a relevância da pesquisa. O consumo de farinhas de milho enriquecidas com ferro e ácido fólico reduziu o índice de crianças que sofriam de anemia de 31% para 8% na população estudada nessa pesquisa no Paraná. A anemia é uma carência nutricional que atinge 2 bilhões de pessoas no mundo. A doença é caracterizada pela falta de ferro no organismo e é reconhecida também como um fator responsável por atraso no desenvolvimento mental de crianças e fadiga ou cansaço em adultos. O enriquecimento das farinhas de milho é uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que defende a medida como forma mais prática e eficaz para a prevenção de distúrbios na área nutricional. Além do ferro, que previne a anemia, as farinhas de milho são enriquecidas com ácido fólico, cujo consumo previne a mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida, doença que acomete 1 em cada 1.000 recém-nascidos. Por esse motivo, o consumo de farinhas de milho por pré-gestantes é recomendado por entidades como a Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Então, contra a anemia, consuma farinha de fubá e farinhas de milho com ferro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.